Muito boa noite, é o Web 5827, ponto de espera pronto. 5827, muito boa noite, Aliar, mantém pista 10. Aliar e manter Web 5827. Oito, dois, sete. Tem livre decolagem da ONU zero, venta calmo. Livre decolagem, 5827. Quarto 27, decolou aos 02120, decimal 8, a frequência do controle. 120, decimal 8, web 5887, boa noite. 63, boa noite. Xané 6313, chegue trem 1013, pouso autorizado, pista no zero, variável com vento cálculo. Motorista para o Torres? Afirmativo, autorizado o pouso, o trem já está baixado e travado. Boa noite, prossiga. O set está livre, a taxi até a interseção, reporte na interseção para a decolagem, ok? Eu tenho um aeronave da Oceané já autorizado o pouso na curtíssima da Onazel. Agora o sexto visual está autorizado já a cruzar o campo para a parte 3. Solo 07, a livrar agora à direita, táxi a via Alfa e reportando de 2000. Táxi a via Alfa, reportando de 2000. Torre, 18.6, está livre o pushback, acionamento portão 8. Confirmado da presente parte da torre, autorizado, reportando para o táxi a ele. O avião já na cabeceira 10, vai ocupar 3. Estou visual, 07, frequência livre e estacional, que chame novamente para a decolagem. Boa noite, voo 904. 904, aguarde a cópia, chama a torre 18.6. 04. No 604, prossiga. Prossiga no 604. É Gol 9084, atualização Fortaleza 370. 7, aguarde a cópia, não tenho seu plano no sistema, aguarde. O ajuste no 0, no 3. É, aguardando. Alfândega, Juliette, 63. 6313, ingresso agora à sua esquerda, Juliette, portão 1. Salvador, Azul 4209, no INS, pista 10. 4209, já cheque o trem, o vento calmo, 1013, já tem pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, vai reportar baixado, travado, Azul 4209. 989, contact 141 a bordo, 350, caminho. Livre táxi, parte principal, Índia Alfa, reporte no ponto de espera pronto para decolagem. 1889. Índia Alfa, reporte no ponto de espera pronto. Salvador, WebJet 7747 com a Foxtrot, autorização nossa para Guarulhos, por gentileza. 47, modula agora na 186, por gentileza. 286, 747. Salvador, 6747. Agora sim, 6747, aguarda mais um minuto a cópia para Guarulhos, o ajuste no 093, prepare a saída Arbor. 093, saída Arbor, 6747. uma ponte que era pronta no 889. Um no 889 após a aeronave na curta da 10, alinhar e manter. Mantém após a aeronave, 889. Azul para 209, fala. Uno 5, agora táxi em frente, via Alfa e reporte antes da Juliette. Passar a Juliette, 409. 889, decolagem autorizada, 10, vento calmo. Decolagem da 10, 889. 747, pronto copy. Pronto copy, né? 747. Autorizado Guarulhos 360, Pesolu 21, pista 10, curva à direita, saída Arbó, transição Elefa, controle 119 decimal, controle 120 decimal 8 e o transponder 5442, o 6747. 7647, autorizado Guarulhos, nível 360, pela Pesolu 21. Recall da 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle de saída em 1208 e o transponder 5442 ou 5, com a objeto 6747. Correto, chamará pronto, 6747. Obrigado. Nove azul 1208, com boa viagem. 208, boa noite. Lua 4209, ingresso à sua esquerda, portão 3. Portão 3, 4209, azul. Equador, voo 904. Tem a nossa autorização já? Ok, o seu plano não apareceu no meu sistema. Eu liguei pro centro e o centro tá coordenando. Eu só tô aguardando a resposta dele, ok? Tá bom, teria a saída prevista pra gente adiantar aqui então? Pra? É, Fortaleza. Momo? Obrigado. O Gol 9084 é a torre voltando. Sim, e qual foi o horário do plano, comandante? É, prevista 0010 a saída. Atrasado já. Ok, não foi, não é o 1604, não? É, eu acho que esse 1604 era o número antigo, ele mudou para 9084, deve ser o mesmo. É, eu tenho um plano do Gol 1604 para Fortaleza para 0010. É, esse mesmo, mudou o número do voo. Vai fazer uma mudança aí no plano? É, só que para mudar o número do voo tem que ter sido uma CHG, né? Mudando o indicativo. É, então ó, deixa eu falar com a companhia aqui, só mandando pra gente. Galzero 19, clear to land runway 10, wind 210 degrees, 5 knots. Clear to land runway 10, Galzero 19. Portugal 019, runway wet. Copy that, Galzero 19, obrigado. Na 6313, prossiga. Autorização com vocês ou com o sono? Nessa frequência. Afirmativo. Só um instante para a cópia no 6313, só ajuste no 013. Salvador, boa noite, TAM 3305, meia milha do externo, estabilizado.